Essa aprovação faz parte do processo. Esse tempo de espera é necessário. Vai servir de testemunho pra você contar. Descansar.